E de repente apagam-se as luzes. Mergulhamos assim na imensidão de todas as ilusões e sonhos enfrentam um ecrã na escura sala do cinema, esse lugar mágico em que a ficção muitas vezes ultrapassa a realidade, sendo a realidade aquilo que nós quisermos. É assim com João Bernardo da Costa, amante e estudioso da sétima arte, diretor e presidente da Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema. A escuridão da sala, em que uma imagem vale mais que mil e uma palavras, é um dos locais preferidos de João Bernardo da Costa. Com um longo saber sobre imensos filmes, o diretor da Cinemateca convida-nos a sentar bem no centro da sala Dr. Félix Ribeiro, a maior e a principal sala do Museu do Cinema em Lisboa. Este pedaço de rádio será como no cinema. E João Bernardo da Costa apresenta. Esta sala é uma sala que foi pensada para poder ter uma muito boa projeção e temos, de facto, a melhor projeção de Lisboa. Nossa cabine está magnificamente apetrechada. É uma grande cabine, um espaço muito grande que serve simultaneamente as duas salas, a sala Luís de Pina, que fica em frente, e esta. E a projeção aqui, em qualquer formato, exceto os 70mm, é de longe a melhor de Lisboa, e só 70mm é que não projetamos, isso teria obrigado, porque são de espaço, exatamente. Nós aproveitámos este espaço, o espaço que era da Cinemateca, físico até quase ao milímetro, e evidentemente um espaço muito maior para ecrã, que eu teria gostado, com o ecrã muito mais largo, teria obrigado a alargar muito mais esta sala e já não havia espaço para isso. Portanto, aí fomos condicionados pelo espaço físico que tínhamos. Podemos ter aqui uma magnífica projeção em scope, quando tudo isto abre, eu estou a dizer tudo isto para quem não está a ouvir, mas, portanto, este grande ecrã em frente abre, um ecrã grande, mas não tínhamos para 70mm. Aliás, hoje é cada vez mais difícil projetar em 70mm, porque já não se fazem esses filmes e porque as cópias antigas de 70mm degradaram-se muito facilmente, foram atingidas com o que se chama síndrome do vinagre, ou seja, uma decomposição acética que a pouco e pouco vai transformando sobretudo a cor de toda a cópia. Se perdem as cores originais, que eram muito bonitas, e se transforma tudo numa espécie de cor-de-rosa, como provavelmente muitos daqueles que nos estão a ouvir já terão visto, infelizmente. Esta é a melhor projeção de Lisboa, isso posso dizer-me sem falsas vaidades, e conseguimos uma sala que eu acho bastante bonita, que tem a dimensão razoável, é maior que a sala anterior tínhamos 180 lugares, mas não é muito maior, tem mais cerca de mais 40 lugares, portanto também não aumentámos desmedidamente, não era necessário, e onde sobretudo há muito mais sessões, em vez de na outra tínhamos duas sessões por dia, e nesta temos três sessões por dia, enquanto na sala Luís de Pina temos duas por diárias, o que faz cinco sessões diárias da Cinemateca. Muito Lá de Casa é o título da reunião em livro dos textos sobre cinema clássico que João Bernardo da Costa escreveu no jornal O Independente. O mesmo sucede com outro volume de crónicas, intitulado Os Filmes da Minha Vida, Os Meus Filmes da Vida. A vida e o cinema misturam-se em toda a existência de João Bernardo da Costa, não só pelo facto de ter participado em numerosos filmes, mas principalmente por a vida pessoal se ter tornado indissociável do grande ecrã. Partilhar a vida com o cinema é o seu privilégio. Sentado no centro da grande sala escura, João Bernardo da Costa ignora as cortinas e explica-nos o cinema para ver com ouvidos bem abertos. Já repararam quem tiver entrado na Cinemateca, como agora que estamos aqui sentados a ver isto, que olha para o ecrã e vê o ecrã ali. Não vê uma cortina. Pode perguntar, porque isto vê-se em muitos cinemas. Porquê é que não puseram aqui uma cortina? E quando toca o gongo, portanto, quando a sessão começa, a cortina abre e então Exatamente, porque eu sempre pensei que a cortina é qualquer coisa que está ligada ao teatro. Ou seja, é um elemento fundamental, as três pancadas do Molière e o abrir da cortina, porque é o abrir da cortina no teatro, na ópera, etc., que permite ao espectador entrar num outro mundo, na cena, a cena onde se vai passar a ação, onde aparecem os atores, onde se passa a ação da peça. E o espectador, portanto, está perante uma cortina que tapa um segredo. O que é que está para trás, ele não sabe, não lhe é revelado antes do começo da peça. E quando a cortina abre, exatamente aí entra nessa perspectiva ou entra nessa dimensão. O cinema não tem pessoas, portanto não há ali nada atrás da cortina que se vá passar. E onde é que tudo se vai passar? O que é a vida? Como dizia Truffaut, é o ecrã. É exatamente aquele espaço branco onde se vai projetar a imagem e onde, de repente, nós temos uma sensação de real. E com a sala toda às escuras, essa sensação de real e de sonho, simultaneamente, é cada vez maior. Aí, nós vamos participar naquela história, na noção de que estamos a viver com aqueles personagens, com a ilusão ou não ilusão, de que são personagens reais. E daí que nós ficamos tão completamente absorvidos por o que se passa naquele ecrã, quando o filme é bom, que a nossa adesão é total ao que se passa ali e pode provocar o nosso riso, a nossa emoção, as nossas lágrimas. E é a tal história, quando se a tal frase célebre em inglês, é só um filme, é só um filme, portanto, no sentido que não existe, não te comovas tanto porque aquilo não é real, mas é como dizemos isso, num sonho, quer dizer, o sonho nós sabemos quando acordamos que não existiu, mas quando estamos a sonhar é uma realidade tão forte para nós, às vezes mais forte até do que a própria realidade. E daí os pesadelos, a pessoa acordar numa aflição enorme, ou nos bons sonhos, numa felicidade enorme, como exatamente no cinema. A dimensão onírica do cinema tem imenso que ver, desde o princípio, com o espaço, a sala do cinema, a sala escura. Ou seja, em certo sentido, reproduz-se o mecanismo do adormecimento. Há uma sala que obscurece completamente, por exemplo, no teatro isso nunca acontece, o teatro escurece um bocado, mas nunca fica completamente escuro e está toda a luz no palco para que os atores se vejam bem. E nós sabemos que estão ali pessoas diante de nós, pessoas a representar outros papéis, mas, portanto, são pessoas. E vemos quem está ao lado, e vemos, temos uma noção dos outros espectadores, ou seja, nunca nos perdemos completamente ali, nunca entramos completamente para o lado de lá, enquanto no cinema não. Se faz a escuridão total da sala, acende-se o ecrã, e exatamente, é ecrã uma palavra que diz tudo, e é exatamente ali que tudo vai acontecer. E é ali que nós, portanto, de certo sentido, adormecemos, apagamos a luz e começamos a sonhar. Mas um sonho que tem, como todos os sonhos, um efeito de real poderosíssimo, porque aquilo existe para nós. Por isso, todo o afastamento de hoje, que é enorme, do público da sala de cinema, é uma das grandes causas. Contribui para aquilo que se chama a morte do cinema, a decadência do cinema, o fim do cinema, porque exatamente tudo o que se está a propor em substituição, desde os DVDs, etc., é o que não pode reproduzir as condições da sala de cinema. O DVD pode ter uma qualidade de imagem maravilhosa, e tem muitas vezes, mas eu levo para a minha casa, ponho na televisão e estou a vê-lo em condições de distração completamente diferentes. A atenção já não está concentrada ali. Toco ao telefone, atendo, interrompo, paro, converso, há um comentário, interrompo, volto. Ou seja, aí essa dimensão de sonho onírica perde-se completamente, porque eu posso sempre voltar à realidade. É como se estivesse a passar pelas brasas. Vou usar outras expressões, mas estou a passar pelas brasas, estou meio cá, meio lá. Portanto, estou a ouvir. E, portanto, essa dimensão exatamente perde-se completamente. Já não existe aí. A não ser um dia com uma imagem das mesmas dimensões, uma casa que eu tiver com as mesmas dimensões de uma sala deste género, ninguém tem, convenhamos, não é normal uma pessoa ter uma sala com estas dimensões em casa, e que eu feche todas as luzes dessa sala, não admita a entrada de ninguém, imponha um rigoroso silêncio a toda a gente, desligue os telefones todos, a qualquer outro barulho, e consiga estar ali no isolamento total. Mas então, tenho uma sala de cinema em casa, tudo se tornou ao contrário. Passei, em vez de ter uma sala, a ter uma sala de cinema em casa, passou a ser a sala de cinema, e a sala de cinema não passou a ser a casa, que é o que acontece hoje. O senhor lembra-se qual foi a primeira vez que entrou numa sala e qual foi o filme? Não posso jurar que tenha sido a primeira vez. Desde quando eu era miúdo, quer dizer, levavam-me várias vezes ao cinema. Penso que terei visto A Branca de Neve, que se estreou em Portugal em 1937, 38, e eu terei visto, não tenho memórias. A primeira vez que todo este fascínio funcionou para mim, isso lembro-me perfeitamente, foi com um filme também do Walt Disney, o Pinóquio, estreado em Portugal em 1941, num cinema, um dos muitos que já não existe, neste país que deu cabo, neste aspecto, como em todos os outros, a sua memória, sobretudo em Lisboa. O Porto conservou bastante mais. Lisboa e para a província toda, quase todas as terras. E foi no Tivoli. Tivoli que foi barbaramente destruído. E foi nessa sala, que era uma sala fabulosa de Lisboa nesse momento, que me levaram a ver esse filme, lembro-me perfeitamente. E enfim, esse filme atingiu-me de uma maneira tão grande que, segundo ouvi contar, eu não me lembro disso, tinha 6 anos, tiveram-me que levar da sala, de tal maneira eu chorava emocionado com o filme, com as histórias da baleia e do Pinóquio a ser castigado pelas maldades que tinha feito e na ilha dos burros e aquilo tudo, portanto, e tiveram-me levar, mas eu depois só queria era voltar lá para dentro, sendo cá fora. Portanto, eu queria continuar a sofrer com aquela história, queria participar naquela história. E embora aquilo fossem bonecos animados, um filme de bonecos animados, mas aqueles bonecos para mim eram uma realidade total, era a primeira. Portanto, daí, dessa visão, lembro-me perfeitamente da terrível emoção que esse filme causou, do medo enorme que eu tive, e um medo bom, portanto, quando se diz, ah, as crianças têm-se... Isso é como as histórias, isso tudo. Esse é um mundo fantástico, em que é um mundo real, em que a criança, irreal e irreal, em que a criança tem que entrar e deve entrar. Eu lembro já uma vez com uma outra amiga, filha de uma amiga minha, com a história do Bambi, e depois a mãe estava preocupada na altura em que mal matou a mãe do Bambi, que ela não se apercebesse e achou, bom, agora para não começar a chorar, é melhor distrair-me, lembro-me lá fora, não sei o quê. Enfim, lá arranjou maneira de que a criança não estivesse na sala naquele momento. E voltámos para a sala, e ela de vez em quando, como não deixou de ver a mãe do Bambi, perdão, e a mãe dele? Ah, a mãe dele, sei o quê, porque eu tenho uma história qualquer para explicar, e até que a miúda diz exatamente isto. A mãe do Bambi está morrida, não está? Porque percebeu, embora não tenha visto, percebeu claramente por tudo o resto, pela atitude do Bambi depois, o que tinha acontecido. Eu ainda percebi que estupidez ter levado a vida para fora, exatamente num dos momentos em que era fundamental para ela, só para tentar evitar uma emoção que toda a história lhe estava a dar e que ela própria percebeu rapidamente que toda a mudança que tinha havido no filme resultava da morte da mãe do Bambi. Não acha que cause qualquer tipo de trauma? Só o mau é que causa traumas. Só as coisas más é que causam traumas. As coisas boas e importantes nunca podem ser traumáticas. São coisas sempre que podem fazer crescer, podem fazer trazer muita coisa, mas, quer dizer, vou falar em ponto de vista estético, mas de uma maneira geral isto é verdade. Só aquilo que é mau, ou porque é mau esteticamente, ou porque é mau no sentido da maldade do mundo, isso é que faz mal. Tudo aquilo que não for, que for bom, não pode fazer mal, nem ser traumático de maneira nenhuma. Estamos sentados em plena sala principal, é a sala maior da Cinemateca. Qual era o filme que lhe apetecia ver hoje, nesta mesma sala? vou ver daqui a bocado, que vão às 3h30 começam as sessões, vão passar hoje 5 filmes aqui, nesta sala, e todos esses filmes normalmente me apetece ver, porque são filmes que ou eu já conheço muito bem, mas me apetece sempre ver outra vez, ou são filmes que eu não conheço e que, portanto, estou interessado em ver. Mas, sobretudo, numa cinemateca, isto acontece atualmente, é um museu, o reencontro com a obra é sempre particularmente importante. Tal e qual como a gente vai a um museu, vamos a dar-te antiga, ou ao Museu Gulbenkian, ou ao Museu ao Prado, ou não sei o quê, e de repente vai ver outra vez ou o Bosch, ou o retrato de Helene Fermão do Rubens, ou as Meninas do Velázquez, e de repente é a revisão daquele quadro, que é outra coisa, nunca é a mesma coisa. E portanto não se vê uma coisa aos 20 anos como se aos 40, aos 60 ou aos 70, como eu tenho, e, ou como acontece com os livros, quando se lê um livro novo ou se lê um livro muito tempo depois, imensa coisa que nos passou desapercebido, que naquela altura não tinha que ver com a nossa experiência e que depois passa a ter, a mesma coisa acontece no cinema. As pessoas brincam muito quando eu digo que vejo filmes muitas vezes, mas para que vai ver filmes muitas vezes? Só não vai ver o filme muitas vezes quem está só ligado à história do filme, já conheço. Aquelas pessoas que dizem, não me contes a história, senão depois já não acho. Porque o filme não é uma história. É uma história também, mas é uma história contada de determinada maneira. E nunca ninguém recusou uma história por já a conhecer. Tudo está no contar, na maneira de a contar. Por isso é que as crianças pedem sempre, conta-me outra vez. Elas já conhecem perfeitamente aquela história, que quando se conta uma história para adormecer, e é a mesma que elas próprias pedem, conta-me outra vez a história do coelhinho, a história desta história, aquelas histórias que elas já conhecem, quase que às vezes ao falar as histórias, se as ouvirmos quando elas contam umas às outras, elas às vezes é quase comovente, porque imitam as intuições dos adultos, fazem a mesma coisa, como ouviram, tentam copiar, imitar, reproduzir a voz, porque é isso tudo que elas gostam, é essa experiência de voltar a sentir essa mesma fascinação. E nova, ou seja, a cada momento há coisas num filme, que eu já vi aquele filme imensas vezes, de repente digo, curioso, mas eu não tinha reparado nisto, ou não tinha estado com tanta atenção àquilo, ou este elemento, ou por qualquer razão que se refere à nossa própria experiência de vida, de repente aquele elemento torna-se extremamente evidente e importante, e a sua importância em todo o filme, e eu até ainda não tinha dado por ela. Isto posso ver 15, 16, 20 vezes um filme, que vejo sempre de uma maneira diferente. Quantas vezes me acontece nesta sala chegar aqui, por exemplo, só para apresentar o filme, quando há apresentações de filmes, e depois sento para ver como é que está a projeção, como é que está a cópia, curiosidade, ver a cópia é boa ou não é boa, quando são cópias que não são da Cinemateca, que há muitas que não são, vêm de fora, e sento-me, e às vezes estou numa luta porque tenho outras coisas para fazer e digo, bom, não posso ficar aqui, mas o que me apeteceria era voltar, porque quando entro no filme, e agora a seguir vem aquela cena, gostava de ver outra vez aquilo, está bem, fazer aquele jogo comigo mesmo, de, vou só ver mais um bocadinho, só aquela cena. Exatamente, voltamos à lógica do sonho, como aquelas pessoas que acontece a muita gente, que às vezes acordam, ou se a gente tenta acordá-los, eles dizem, deixa-me só acabar de ver isto, portanto ainda estão a sonhar e querem continuar ainda mais um bocadinho no elemento do sonho, em vez de entrar na realidade. No coração da sala escura, João Bernardo da Costa continua a definir pontos de vista entre a relação atual do público com o cinema visionado em salas. O diretor da Cinemateca não esquece, não pode esquecer, a devastação que foi feita nas grandes salas de Lisboa. O cinema de hoje é já um outro filme, mas, em nome da memória, João Bernardo da Costa projeta o cinema do futuro. Lisboa assistiu, nos últimos 50 anos, à destruição maciça de todo o seu património cinematográfico. Falei do Tivoli, que é um dos casos que a mim mais me choca, porque ainda por cima foi apresentado como se não se tratasse da destruição de uma sala de cinema. Ela está lá ainda, mas está lá para dentro, servindo hoje para espetáculos de teatro, para passagens de modelos, para tudo menos para um cinema. Está para lá metida a algures, já não tem nada a ver com o espaço cinematográfico, o espaço de espetáculo que era. Transformou-se, nem sequer máquinas de projeção já lá na ecrã. Portanto, tudo se transformou, foi uma sala destruída. É talvez uma destruição que mais me custa e com que eu me resigno, menos me resigno em Lisboa. Mas também, por exemplo, o Éden, que era um cinema fabulosamente bonito, num grande arquiteto português dos anos 30, muito típico, daquela década, um Serraceno Branco, cinema lindíssimo, e que também foi todo destruído por dentro, conservaram-lhe a fachada, que era talvez o que menos interessava. Por exemplo, todo aquele espaço interior do Éden, que era fabuloso. E isto foi há pouquíssimo tempo, foi nos anos 90, e houve um movimento todo, era Presidente da Câmara, o atual Presidente da República, para se tentar salvar o Éden, e não foi possível. Quer dizer, o Éden foi todo destruído. E falar do Monumental, falar de tantas e tantas dessas salas de cinema. Isso tudo desapareceu em Lisboa. Agora, outras mais, o Odeon está a cair aos bocados, o Olímpia também foi à vida. Todas essas salas praticamente desapareceram. O Império é a Igreja do Reino de Deus, que usa como templo, e desapareceu a sala de cinema, que foi a maior de Lisboa. E o São Jorge, não sei quanto tempo ainda resiste, está fechado agora, mas quanto tempo é que irá resistir mais? Ou seja, Lisboa, que tinha algumas das salas mais bonitas de cinema da Europa, em poucos anos viu destruir isso tudo e não se fez nada. No Porto ainda houve aquele maravilhoso movimento para salvar o Coliseu, salvar o São João, salvar o Rivoli, salvar o próprio Sá da Bandeira, ainda existe e pode ser recuperado. Aqui em Lisboa foi a destruição sistemática de todos esses espaços. Dizem-se, essas salas já não funcionam, ninguém vai às salas grandes. É falso. Essas salas estão a ser recuperadas na Europa com um sucesso enorme. E basta ir à Espanha, a Madrid, para ver como essas salas na Gran Via, que foram também da mesma época e tinham as mesmas características do que estas, continuam a ser, e até cada vez mais, esses espaços mais procurados pelos jovens. Porque exatamente essas grandes dimensões, essas salas de 2.000, 3.000 lugares, nem isso aqui existe. Quer dizer, aí de repente é a grande dimensão. Quando a gente pensa, por exemplo, no que era o Monumental, aí com os tais 70 milímetros, aquela cara imensa a abrir, o som estereofónico, aquela sala toda, que não era uma experiência que hoje nem é jovem já, porque o Monumental foi destruído nos anos 80, portanto já há 20, 25 anos, ninguém, digamos, com menos de 50 anos, sabe o que era uma experiência daquela sala. O Tivoli ainda foi aproveitado como cinema até meados dos anos 90, era uma sala de 1.000 lugares, os camarotes, as frisas, todo aquele ambiente que hoje as pessoas nem sabem que aquilo existe. Havia cinemas com camarotes, frisas, com esse aspecto, isso tudo funcionava com... E isso tudo destruiu-se, uma grande parte da memória coletiva, e destruiu-se praticamente a memória ou os tempos da arte de um século, porque o cinema foi a arte do século XX e será ou não do século XXI, será sob formas diferentes. E um dia será apenas nas cinematecas que nós poderemos conservar a memória do que foi o cinema. Porque se procedeu a uma deliberação, a uma destruição maciça e, em muitos casos, correspondendo a interesses comerciais evidentes por trás disto, em modificar hábitos de espectadores de cinema, comportamentos de espectadores de cinema e transformar mentalidades. O cinema transformou a pessoa que é hoje. Não seria a mesma pessoa se não tivesse ido ao cinema tão prematuramente, aos 3 ou aos 6 anos? Evidentemente, mas isso não só eu, como toda a gente da minha geração. De um só lado, de um certo nível social, podemos dizer, porque num país como Portugal, que nessa altura, portanto, quando eu era miúdo, dos anos 40, havia uma grande parte, uma grande percentagem de analfabetos e uma grande percentagem de pessoas que não iam ao cinema porque não tinha dinheiro para ir ao cinema ou porque nas terras em que viviam não havia cinema. Não ia ao cinema não porque não quisesse, mas porque não tinha meios para ir. Mas, digamos, todos aqueles que tinham meios para ir ao cinema e que viviam em sítios onde havia cinema, o cinema transformou-lhes completamente a vida. E não a minha, que já sou um espectador tardio na história do cinema, começando a ir muito ao cinema nos anos 40 do século passado. Mas o cinema transforma-se numa arte de multidões, digamos, no período da Primeira Guerra Mundial, 14, 18. Portanto, digamos, há duas gerações antes das minhas, para que isso já aconteceu da mesma maneira. Os meus pais, os meus avós foram completamente transformados pelo cinema. A minha avó, com 80 anos, ainda todas as semanas ao cinema, e o cinema era qualquer coisa para ela de muitíssimo importante. Tinha aparecido na vida dela, aqui em Portugal, já ela teria 30, 40 anos, etc. Mas a partir daí, e começando ainda no cinema mudo, começou a ser uma assídua espectadora de cinema, que foi até morrer com 80 e muitos. E, portanto, o cinema transformou a vida toda dela. Dela, da geração dos meus pais, e da minha geração, e ainda da dos meus filhos, que foi a última a ser apanhada aí. Portanto, aí, se não há ninguém que não tenha sido completamente transformado pelo cinema. Porque o cinema era um cotidiano, era o que se falava. Já viste este filme, já viste aquele filme, já viste o filme que está, identificava-se muito com as salas, mas já viste o filme que está no Tivoli, já viste o filme que está no São Luís, aí está um que subsistiu, mas subsistiu como teatro, hoje não, quase não dá cinema, que eram as duas grandes salas, quando eu era miúdo, as duas grandes salas, mais salas mais novas, Lisboa, essas duas, e o Éden. Já viste? Isto era uma discussão, não havia televisão, não havia telenovelas para discutir. O que se discutia era o filme. Gostei, não gostei, o que eu tinha gostado, a questão que eu tinha gostado, os aspectos, a história do filme, a moral do filme, quantas discussões sobre o aspecto político, o aspecto estético, o aspecto ético do filme, sobre quem tinha razão, sobre o personagem do filme, e a identificação total com os atores de cinema. Quer dizer, os atores de cinema, desde os anos 10, que eram ídolos para o público. Em 1917, o António Ferro, que depois foi secretário da Propaganda Nacional no tempo de Salazar, faz uma conferência sobre as grandes divas do silêncio, que eram três atrizes italianas, ainda antes do triunfo de Hollywood. Triunfo de Hollywood em Portugal, quando o cinema italiano era o cinema que tinha maior impacto em Portugal, e ele, essa conferência é uma declaração de amor a três atrizes célebres da altura do cinema mudo, do cinema italiano. E uma das coisas cinematecas curiosas é permitir perceber o que eram esses fenómenos. Porque, por exemplo, essas três atrizes, Francesca Bertini, Pina Menichelli, Lida Borelli, que eram as três atrizes de que ele fala, que eram as três atrizes mais populares do cinema italiano, mesmo para mim, durante muitos e muitos anos, eram nomes que não diziam nada. Ouvia o meu pai, que era mais ou menos da geração do António Ferro, falar dessas atrizes e dizer que elas eram maravilhosas, que eram lindíssimas, etc., que eram fabulosas. Eu nunca as tinha visto, porque obviamente, quer dizer, quando eu cheguei a ver filmes, já elas estavam retiradas há muito tempo. Para mim eram mesmo criaturas pré-históricas. Não o eram, porque elas, enfim, em 1917 teriam 20 e tal anos, portanto, enfim, nos anos 40 tinham 50 e tal. Mas para mim, 50 é como a Gloria Swanson no Crepúsculo dos Deuses, quando o outro pergunta a ver, mas ela ainda é viva, deve ser mais velha que o Matusalém. Ela tem 50 anos. Exatamente porque a imagem é de uma atriz muito antiga, dos filmes de há não sei quanto tempo, quer dizer, julgava que essa mulher já estava morta, desaparecida, deve ter idade do Matusalém. E ela tem realmente 50 e tal anos. Mas claro que 50 e tal anos já não faz os papéis de Vamp que tinha feito 30 anos antes. Portanto, todo um estilo de representação completamente diferente. Mas exatamente o que é que uma cinemateca permite, hoje que a maior parte desses filmes foram restaurados, é exatamente nós voltarmos a ver esses filmes como foram vistos por espectadores da época e perceber o fascínio exercido por essas atrizes e perceber o que era a estética e como é que ela funcionava e perceber que há alguns filmes delas que são, ainda hoje, admiráveis filmes. Que outros sítios de eleição para além desta sala de cinema? Há muitos, quer dizer, museus, de que eu tenho falado largamente ao longo desta conversa, igrejas, palácios, todos os edifícios com história e casas, tantas casas a que a minha vida está ligada, a que episódios da minha vida estão ligados, a que acontecimentos importantes estão ligados. A Vila Raul, por exemplo. A Vila Raul foi uma casa muito importante na minha infância e até mais do que a infância, até aos 30 e tal anos. Era uma casa que do meu avô, que depois passou para uma tia minha e, portanto, onde eu passei toda a infância, todos os verões da minha infância. Era a casa de verão, na Arrábida, parece muito perto hoje, na altura era uma viagem de Lisboa para a Arrábida. Na Arrábida não havia luz elétrica, não havia água canalizada. Portanto, era todo um mundo completamente diferente e era um mundo do verão, da praia, dos primos, dos amigos, um sítio completamente retirado e isolado do mundo nessa altura, onde não havia quase ninguém, apesar de ser aqui ao lado de Lisboa. E essa casa era uma casa com um poder de atração enormíssimo, que vinha em parte disso, de ser a casa das férias, em parte também da arquitetura da casa e dos elementos todos que rodeavam a casa. Os cheiros da casa, tudo isso ficou para sempre como uma recordação. É a minha casa, quer dizer, é uma casa a que eu estou profundamente ligado, mesmo que não vá a essa casa há mais de 40 anos. Mas já não existe? A casa existe, mas já não é minha, portanto, quer dizer, é uma casa onde eu deixei de ir. Portanto, há 40 anos não vou lá. Mas é uma casa de que eu me lembro de cada cheiro, de cada barulho, de cada coisa que está. Uma grande parte da minha vida está ali. Já não vai lá para evitar uma emoção um pouco mais forte? Não. Pronto, como todas as casas, passam a outras pessoas, portanto a gente não entra em casa de outra pessoa. Quer dizer, e se calhar, provavelmente, hoje a casa já não me diria nada. Prefiro guardar esta imagem e esta memória do que confrontar-me com uma realidade completamente diferente. As pessoas que lá estavam já não estão, tudo mudou, tudo desapareceu, é outra coisa. Mas enfim, há muitos, se todas essas casas desapareceram, no sentido de casas de família, isso tudo, a casa dos meus pais em Lisboa, onde eu nasci, também desapareceu, foi destruir um prédio, foi destruído, já não existe mesmo. As casas dos meus avós existem, mas pronto, também são outras pessoas, nunca mais lá voltei nem voltarei. Portanto, todos esses espaços desapareceram. Há a casa, por exemplo, onde eu vivo desde que me casei, em Sintra, e é já um, portanto, eu casei-me no fim dos anos 50, portanto, há quase 50 anos, portanto, é uma coisa, quer dizer, aquela casa é uma coisa que está toda a minha vida lá ligada. Ou também na Arrábida, a casa que era do meu sogro e que agora é nossa, e que também é uma casa que foi edificada nos anos 50, onde eu comecei a ir muito a partir dos anos 60, 40 anos, também é outra casa, que, por exemplo, funciona para os meus filhos, exatamente como a Vila Raul funcionou para mim, tem a mesma carga sobre eles e mesmo sobre mim também, embora, claro que as casas onde se entrou quando já não era em infância, a relação é sempre diferente, a memória da infância é outra coisa. O senhor gosta mais da cidade ou do campo? Eu sou muito mais urbano do que campestre. Gosto muito da Arrábida, é a única exceção. E de resto o campo é um sítio onde eu gosto de ir de vez em quando para descansar, para estar um bocadinho, para passar uns dias. Mas não me apetecia nunca viver no campo. A minha cultura não é campestre. Gosto da cidade. E gosto muito dos espaços urbanos. Lisboa hoje está completamente desfigurado. Mas cidades, por exemplo, as cidades de Itália, é o país que eu mais gosto. Mas basta ir aqui, ainda em Portugal, por exemplo, para não falar de outros países, umas cidades como Évora ou Guimarães são cidades com um fascínio enorme, com uma marca muito forte ainda. E com muita qualidade. Deve estar e com muita qualidade. O resto foi uma destruição total, de que Lisboa foi a principal vítima. O Porto é uma cidade que eu gosto muito e onde acho que se conservou esse caráter ainda, apesar de também muitas barbaridades que se fizeram no Porto, mas ainda esse caráter antigo do Porto subsistiu. É possível reconhecer o Porto antigo no Porto atual, enquanto Lisboa não é possível reconhecê-la numa baixa deserta em onde não vai ninguém. Tudo o resto, até o Chiado, parece uma cópia em papelão, um decor a imitar o antigo Chiado. Existe algum sítio, algum local, algum país, alguma cidade que tenha querido visitar porque viu em algum filme? Nova Iorque é um caso desses. Não fosse, provavelmente, Nova Iorque ser um fascínio tal, que mesmo imaginando por absurdo que não tinha havido cinema e que eu só tinha referências de Nova Iorque dos jornais, o papel de Nova Iorque no mundo e dos Estados Unidos no mundo, provavelmente tinha-me levado a ter essa curiosidade de ir ver Nova Iorque. Mas, sem dúvida nenhuma, era a imagem do cinema. E há uma cidade onde eu nunca fui e é que o cinema me deu sempre uma imensa vontade de ir, que é Las Vegas. Adorava ir a Las Vegas e nunca fui. E há muitas cidades que, desde miúdo, eu começo a ver em cima e a dizer que bonito que isto deve ser, ou que espantoso que isto deve ser, como eu gostava de lá ir. A todas as cidades a gente já tem uma memória. Aí está. A nossa geração toda, ao contrário dos séculos anteriores, não tem só uma memória descritiva, porque ouviu dizer a alguém, mas tem uma memória já visual. Primeiro a fotografia e depois o cinema. Paris, Madrid, Roma, Veneza, tudo isso nós estamos, então agora no tempo da televisão, muito antes de ter visto estas cidades, inundados de imagens destas cidades. Não há ninguém que não tenha visto já a Praça de São Marcos ou a Praça de São Pedro. Não podem ter estado em Roma, em Veneza ou em Roma, mas já as viu na televisão milhões de vezes. E, portanto, aquilo é, quando a pessoa lá chega, aqui está, eu reconheço este sítio. Por exemplo, para citar, estava a falar de Nova Iorque, uma das cidades mais fascinantes no cinema, que é Londres, por ter sido decor de não sei quantos filmes ingleses e americanos. Aquelas ruas nevoentas de Londres, as casas baixinhas, com dois, tudo aquilo que Londres preservou até hoje admiravelmente e continua a ser a marca de Londres, isso está ligado a todo um género de filmes, desde o melodrama ao filme de terror ao filme gótico, em que, quando a gente entra nesse mundo de Londres, seja do século XIX ou do século XX, entramos num mundo que é imediatamente reconhecível, com certas imagens emblemáticas, o Big Ben, o polícia que só podia ser um polícia inglês, aquele tipo de casas que só podiam ser casas inglesas, todo um mundo que imediatamente nos atrai para o conhecer e para o viver. Uma última pergunta. O senhor já viu imensos filmes, centenas, milhares, presumo. Qual é o seu filme preferido? Ah, bom, isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes e é que é impossível responder. É a mesma coisa responder à pergunta qual é o livro, o quadro preferido ou a pessoa preferida. Quer dizer, há muitos que são preferidos. O João Lincoln D'Arte é uma coisa muito bonita, escreveu uma vez uma coisa muito bonita sobre um filme do Bergman que se chamou em Portugal Jogos de Verão, Zomar Leque, e em que ele começa essa crítica dizendo: Zomar Leque é o mais belo dos filmes. Isto nos anos 50. E depois diz, é o mais belo dos filmes, com mais este, mais aquele, e dá uma lista imensa, que são todos o mais belo dos filmes. E isto é verdade, quer dizer, quando nós temos qual é, vem imediatamente uma lista imensa. Normalmente, na sua pergunta, traz provavelmente água no bico, porque há sempre um filme, para eu ter defendido muito, normalmente, e por ter escolhido várias vezes, se diz, é o filme que ele gosta mais, que é o Johnny Guitar, do Nicolas Ray. É, sem dúvida, nesse sentido, o Godard, o mais belo filme do mundo, ou é, sem dúvida, um dos filmes que eu gosto mais, e é um filme que eu nunca perco a ocasião de ver, rever, tudo o que tivemos a falar há bocado. Mas é um filme que se criou mais essa imagem porque eu comecei a defender esse filme numa altura em Portugal em que quase ninguém o defendia. E a defendeu com uma paixão de que as pessoas faziam troça, riam, chamavam-me Johnny Benar, porque era um maluquinho daquele filme. E a pouco, Esse filme acabou por se transformar num filme de culto para muita gente. Ainda é uma coisa curiosa, cada vez que o filme passa nesta sala, e passa muitas vezes, uma ou duas vezes por ano, nunca houve nenhuma vez em que esta sala não tivesse esgotado. E certamente o filme estreou-se há mais de 50 anos, o filme estreou-se em 54, e nessa sessão, quando eu esperava, bom, desta vez isto, cheguei aqui e a sala voltava a estar esgotada, certamente para a maior parte das pessoas que nunca tinham visto o filme na vida. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny. Johnny Guitar, play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny. João Bernardo da Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa, antigo membro da revista O Tempo e o Modo, prémio Pessoa em 2001, mas, acima de tudo, cinéfilo. Foi nessa qualidade que João Bernardo da Costa nos recebeu no centro da Sala Maior da Cinemateca em Lisboa e partilhou memórias pessoais, pedaços de uma vida, como no cinema. There was never a man like my Johnny. Like the one they call Johnny Guitar. Pós-produção de João Félix Pereira, emissão de Francisco Mateus. Play it again, Johnny.